andrecedesmoral.com.br. Novo hit! É piseirão que fala, né? Aqui! Não dá. Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar. Fico na esperança de você me ligar. Tô louco de saudade, eu queria voltar. Te amar, te juro, meu amor, eu só queria te amar. Prometo pra você que nunca vou te enganar. É só uma fase ruim, sei que já vai passar. Mas eu já vi que não consigo viver sem você. É o fim da minha vida, eu posso prever. Tô precisando tanto desse seu amor. Por que você não larga tudo e corre pra mim? Que dessa vez eu sei que vamos ser felizes. Me dê mais uma chance para eu te provar. E aí, ó, nega, eu te quero e me desespero. Eu vou me acabar dentro desse bar. Olha que isso é tão profundo. E o meu futuro é seguir você até o fim do mundo. Por favor, volta pra mim. Novo hit, é piseirão. Aí, ó. E o Chancedez, tamo junto, meu filho. André Cedez, é paredão. Olha que não dá. Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar. Fico na esperança de você me ligar. Tô louco de saudade, eu queria voltar. Te amar, te juro, meu amor, eu só queria te amar. Prometo pra você que nunca vou te enganar. É só uma fase ruim, sei que já vai passar. Mas eu já vi que não consigo viver sem você. É o fim da minha vida, eu posso prever. Tô precisando tanto desse seu amor. Por que você não larga tudo e corre pra mim? E dessa vez eu sei que vamos ser felizes. Me dê mais uma chance para eu te provar. E de vocês, ó, eu disse, nega, eu te quero e me desespero. Eu vou me acabar dentro desse bar. Olha que isso é tão profundo. E o meu futuro é seguir você até o fim do mundo. Por favor, volta pra mim. Joga pra cima. No clima do piseiro, arrasta pra cima. André Cedez, o mural de Ibicoara. Por favor, voltar.